Tamo na disposição, porque ele é conosco, focado na missão, no Deus que é poderoso, se é pra levar salvação. Palavra de conforto, avisa para os mano que Deus ele é conosco. Tamo na disposição, porque ele é conosco, focado na missão, no Deus que é poderoso, se é pra levar salvação. Palavra de conforto, avisa para os mano que Deus ele é conosco. Tamo na disposição de Cristo sempre, firmão. Aonde eu ando, planta amor, que a essência de Cristo eu guardo em mãos. Meu testemunho, minha dor, porque de onde eu vi, vários já desandou. Jesus liberta e muda a vida de um cidadão. Ele completa e cura, te endireita, meu irmão. Ele é contigo, apenas seja com ele, parceiro. Tome cuidado aí no rolê com os bandoleiros. O dia inteiro Deus observa você, te estendendo a mão, querendo te proteger. Muitas das vezes a gente vê e finge que não vê. Tem que quebra a cara pra poder aprender. Deus permite a dificuldade pra ver até onde vai. Se vamos desistir ou se entregar, jamais. Eu quero é mais experiência e sabedoria. O Espírito Santo guiando a minha vida. Na disposição, porque ele é conosco, focado na missão, no Deus que é poderoso, se é pra levar salvação. Palavra de conforto, avisa para os mano que Deus ele é conosco. Tamo na disposição, porque ele é conosco, focado na missão, no Deus que é poderoso, se é pra levar salvação. Palavra de conforto, avisa para os mano que Deus ele é conosco. Isso é uma fase, pode crer, a luz vai aparecer. No momento de aflição eu costumo permanecer. Somente crer no Deus do impossível, porque ele falou que nunca estou sozinho. Haha, isso é notório, todos já sabem. Mas mesmo todos sabendo, poucos vivem a verdade. É prazeroso viver do jeito que a gente quer, mas a renúncia é a chave pra nos manter na fé. E quando o problema vir, ore e clame a Deus. Quando tiver tudo bom, ore e clame a Deus. Perseverança que traz a esperança, ativa a confiança, a vida não se cansa. De surpreender é uma batalha a cada dia. O nosso dia a dia é uma correria. Mundão tá fosco, feio, não desanima não, porque Deus ele é conosco nessa estrada, irmão. Tamo na disposição, porque ele é conosco, focado na missão, no Deus que é poderoso, se é pra levar salvação. Palavra de conforto, avisa para os mano que Deus ele é conosco. Tamo na disposição, porque ele é conosco, focado na missão, no Deus que é poderoso, se é pra levar salvação. Palavra de conforto, avisa para os mano que Deus ele é conosco.